Coluna O Poder da Literatura. A literatura salva. A vida sempre foi palco de constantes desafios, esculpida por diversas nuances e complexidades. Nos tempos atuais, essa realidade se intensificou e passamos a observar um aumento expressivo de pessoas enfrentando dificuldades psicoemocionais acentuadas, sofrendo com os impactos de um mundo em constante transformação. Logicamente que estou inclusa nesse contexto. Meu diagnóstico: transtorno de ansiedade generalizada, TEG, que já havia sido diagnosticada antes da pandemia, contudo se intensificou durante aquele fatídico período, no qual o desconhecido ceifou milhões de vidas pelo mundo. Isto posto, cabe dizer que enfrentei dias e noites sombrias, naveguei por mares bravios, me afoguei em meu pranto, me perdi nos meus próprios desertos. Troquei noites de insônia por dias sonolentos e eu poderia falar sobre todos os sintomas que senti e, às vezes, ainda sinto, mas não é sobre isso. O que precisa ser dito é o que funcionou na minha jornada pessoal de enfrentamento da ansiedade. É notório que existem pessoas, profissionais, terapias, ferramentas e mais ferramentas que podem nos auxiliar. Todavia, foi na literatura que encontrei um refúgio seguro e poderoso. Foi trilhando nas linhas desenhadas de palavras que esqueci minhas dores, meus medos e frustrações. O poder da literatura como ferramenta de cura vai além do que nossa capacidade de entendimento pode alcançar. A literatura nos leva para um refúgio longe dos nossos medos e preocupações cotidianas. Os livros possuem a capacidade de nos transportar para lugares inimagináveis, para outras realidades e nos causar emoções diversas, nos levando a épocas distantes do nosso contexto, onde a imaginação é o limite. E acreditem, quanto mais exercitamos a leitura, mais sede de conhecimento e mais inatingível se torna nosso próprio limite. Cada página lida é um desafio vencido e, ao ler experiências como a nossa, podemos nos sentir mais encorajados a superar com sucesso nossa própria jornada. Portanto, ao compartilhar a minha própria história, desejo inspirar outras pessoas a buscar na literatura uma ferramenta de apoio e autocura, capaz de acolher e transformar momentos de aflição e dor em descoberta e libertação. Conceição Costa. A autora é piauiense, mas brasiliense de coração. Advogada de Direito das Famílias e Sucessões, escritora, poeta, membro da Academia de Letras de Águas Claras, DF, Academia Independente de Letras, PE, Academia de Letras de Águas Lindas de Goiás, do coletivo Escribas e colunista da revista Escribas. Administra no Instagram o perfil literário Conversos _e_ Poesias. Ama livros, felinos, aromas, natureza e música. Tem alma de poeta e vê a poesia diante de seus olhos em todos os lugares.